I would request my three strong students to be better leaders than my Delta Chemist calling evolution of this morning. aqui? É elétrico. Tranquilo. Agora a configuração dos animais de quadro. Vamos tirar para a sua. Para a direção de circuito, está na torre de proteção 8, só 9, 5. 208, Graton. Bom dia, 2709. Corre, Oscar Mike Yank. Rafael, meu Oscar Mike Yank. Reporte sobre a imagem do programa de espera do Vidal Point, tá bom? Sinal 10. Ajuste na 0, 16. 1096, espera sobre a imagem. E essa é o número? 340, é possível voar monte para presente, com referência? Após 2010, eu lido. Após 2010, eu lido. Grato, 2789. 2799. 2200, eu lido para 2010, eu posso estabilizar no final do procedimento elétrico de renda do colegial. Completa o final de todos, porque esse é o 8 do final de todos. Torre, voo 1436, estabilizado, bastante travado, visual. Zona 436, autorizado, pouso, pistola 0, ventila 0, 0 graus, 12 nós. Informação de tráfego que pode manter no setor sul, aproximadamente 3 milhas. Correção, setor norte, à esquerda, aproximadamente 3 milhas e 97. Afirmativo, você é notificado. Zona 436, continuando autorizado, pouso, pistola 0. Ei, livre pouso, internacional do 17. Nova 436, escola direita, fechando a escola, 1, 2, 1, adicionada. Direita na foto, chama de Paulinho, 1, 2, 1, 2, 0, libera direita na ótima, estacionado, frequência livre. completa final do Sonotube, sequência 18, sinal 95. pontos de posição. Salvador, 9-2, 2-2. Destino 9. estação de altitude no norte. Voe direto para a Terra Vista 366, fica autorizada até 3.000 pés. Aguarde a autorização para o procedimento de USB. Passa a voe direto para a Siri, com a Terra Vista 365. Informação, um helicóptero próximo à Zona, mantendo o sinal de saída zero, e aí eu consigo nessa aproximação. Vamos ver o tráfego adicional, também um helicóptero da polícia militar, realizando sobrevoo abaixo de altitude, e não irá interferir também nessa aproximação. Aquela esquina foi para a estrada de derrotatória, já posso dizer alto campo. Para 25006, altímetro 016, reporta passando Terra Vista 366, no procedimento LS Mítico da Pista da Zé. Se já voltou, completa a final e se eu não sou visto, no 8, decimal 95. Thank you. não está travado no bordo. Juliette, até Romeu, estado, autorizado pouso, pistão na 7.080 graus, 1.4. Romeu, graças. Rosário 5, posição. Aérea Corrigindo 18 do sinal 9. Salvador, bom dia, 2900, passando o Índia Terra. 229000, thank you. para dormir pouso, ajuste no zero, no meu autorizado com o nosso procedimento, né? Só que foi o zero como estabilizado. Bom dia, 3745 Depósito. 13745. 13745, para 1909.